Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, meus amigos, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. Muita música, muita alegria no seu rádio a partir de agora. Desde já, meu abraço carinhoso a todos vocês que estão ligados, ligados no nosso Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, Gino e Geno, casar, só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amar em momento algum, mas só quer namorar, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namora, mas casar, namora, mas casar, Amigo do Gino e Geno, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Aô, vai Bueno, Felipe Borges, Gino e Geno. Mas só quer variar. E casamento é pensão. E pra falar e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, E nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer farriar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, nós namora, mas casar, Namorar, nós namora, mas casar, Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Eu fico muito feliz porque nós estamos sempre juntos e misturados no nosso Mundo Sertanejo. E você que ainda não está no meu Facebook, adiciona aí Diego Valadares, viu? A gente vai estar sempre interagindo, sempre falando, e vocês podem pedir alô à vontade, tá bom? Que o meu prazer é estar aqui mandando alô para vocês, tocando as músicas que vocês pedem. É muito gratificante isso, né? A gente estar sempre juntos aqui no nosso Mundo Sertanejo. E também você pode interagir comigo, escrevendo a sua cartinha, seu recado de amor, seus pedidos musicais, e colocar nos correios para a nossa caixa postal. O número é fácil, é caixa postal 6300... CEP 70.749-970, Brasília, Distrito Federal, tá bom? Escreva sua carta, coloque aí para nossa caixa postal, que eu vou atender os seus pedidos com muito carinho, tá? Quem canta bonito, eles recordam, Rick e Renner cantam, Ela é Demais. Thank you. jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Brilha feito estrela, ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Muito bem, quero mandar um beijo carinhoso para Márcia Farias, a Tonha Sá, a Fafá, todos vocês, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa cidade maravilhosa. Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa todos os dias pela manhã, aí através da Rádio Tropical FM. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? E conte sempre com a gente aqui também, tá bom? Inclusive minha nova música, aí na programação da rádio, né? Quero Você Pra Mim, novo sucesso de Diego Valadares. Agradeço a todos vocês, amigos radialistas, que estão me dando um grande apoio, tocando essa minha nova música, aí na programação local de vocês, tá bom? E a todos vocês, amigos do Facebook, que estão compartilhando com os amigos, acessando o YouTube. Quero Você Pra Mim, é o meu novo sucesso e eu conto com o apoio de todos vocês para a gente bombar essa música em Brasil inteiro. No quadro Ao Som da Viola, quem canta bonito, Rio Negro e seus Limões, tô por aí. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? quem sorri. Em cada esquina aumenta a minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Dorcelino Carvalho, da Rádio Serra Dourada FM, de Trombas, Goiás. Ele pede para mandar lucro para os locutores. Ei, galera, um abraço a vocês, viu? Meu amigo Ivan, o Vieiro, o Sinomar, o Xavier, a Irene Gil, o Samuel, a Yane, o Admiro, o Patureb e todos vocês, amigos ouvintes da Serra Dourada em Trombas, Estadão de Goiás. E olha quem está chegando por aqui, os meus amigos Leandro e Ricardo, que são velhos conhecidos de vocês, né? Leandro e Ricardo fazendo a festa, programa de sucesso também gerado aqui pela nossa central de produção, o qual tenho o prazer de estar com eles na apresentação, né? Leandro e Ricardo, meus amigos, sejam bem-vindos, passando por aqui pelo Mundo Sertanejo. Obrigado, vamos bater palmas aí. Velhos conhecidos, né? Porque tem muita gente que conhece, porque nós é novinho ainda. Pois é, rapaz. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. Pra Obrigado por estarem passando por aqui, viu? Diegão, a gente que agradece, moço. Você fez o convite, nós veio na hora dar um alô aqui. Claro. E como é que estão os trabalhos, a repercussão do programa? Eu sei que está muito grande na rede, mais de quase 200 emissoras já exibindo o programa de vocês. Isso é muito gratificante, né, Leandro e Ricardo? Muito mesmo, graças a Deus as coisas estão, as portas estão abrindo, né? Muitos se fecham, mas quando se fecha, o dobro abre pra gente estar abrindo, né, Leandro? Com certeza, rapaz. A gente tem que agradecer demais essa galera que tá aí de parceria com a gente, né? Sempre dando força, todos os ouvintes, a galera das rádios também. Muito Esse bem, aí, moçada. Temos que agradecer a Deus, ao Edelson Moura e todos os nossos parceiros pelo Brasil inteiro, né? Com certeza, você, Deus, né, na frente, Diego? Sempre, né? Muito bem. É o nosso amigo Diego aí também, né, Leandro? Estamos juntos, meus amigos. Ô, Leandro e Ricardo, os shows, como é que estão a agenda de shows? Inclusive, vocês estão agora com um novo escritório, né, de shows. Pode dar os telefones para os nossos ouvintes? Na hora. Seguinte, o Datin é 61-8110-6091. Repetindo, 61-8110-6091. Da Vivo também é 61-9645-2028. Facinho, é 61-9645-2028. Falar com... com o escritório lá da gente. Isso, lá ligando no escritório, quem vai atender o telefone? A Magda, Jaqueline, a Magda e outras pessoas que compõem a equipe de vocês, isso, né? A equipe de produção. Leandro e Ricardo, olha, para vocês mandar alô, inclusive essa semana, eu recebi, estava interagindo no Facebook com alguns amigos, eles pediram, ó, quando for gravar com o Leandro e Ricardo, peço para eles mandar alô para a gente. Só que no momento aqui na minha lista de alôs, se eu for procurar aqui vai demorar, entendeu? Tá certo. Mas eu vou passando para vocês aí no decorrer do tempo, né? Obrigado. E para vocês mandar, quem quiser interagir com vocês também pela caixa postal, pode eu escrever para a caixa postal nossa aqui da Central de Produção, que vocês vão mandar fotos, né? E a luz, claro. E no Facebook também, para interagir com vocês, né? E só colocar Leandro e Ricardo lá que vai achar nossas caretas lá. E Leandro e Ricardo fazendo a festa aí pro Brasil inteiro. É isso aí. Fica ligadinho aí, galera, no nosso programa. Tá sempre fazendo a festa com vocês. Quando a gente chegou aqui em Brasília, né? E as portas estão se abrindo cada vez mais. A gente começou a fazer show aqui perto, em Minas, em Palmital. A gente fez show em Aragarças e Britânia. E agora a gente tá conseguindo fazer nosso trabalho aqui dentro de Brasília mesmo. A gente já tem datas definidas. Toda sexta-feira a gente está na Vila Real. Quem quiser ir lá conferir. A partir de outubro, né? Lembrando. Vila Real, uma casa noturna. Do Tagua Park. Uma casa noturna em Taguatinga, Distrito Federal. Você que vira Brasília, pode prestigiar Leandro e Ricardo no Vila Real, que fica no Tagua Park, Taguatinga Norte, toda sexta-feira. Aproveitar falando Vila Real, mandar um abraço pro Jackson, pro Meirelles, pro Marcelo, nossos amigos lá do Vila Real. Um abraço a eles, né? E também o Zezinho, meu amigo Zezinho aí. O Zezinho é sócio daquele treinaço. Saiu, é? A Jaqueline tá me informando aqui que saiu. Muito bem, um abraço, Zezinho. Claro, o abraço já tá dado, né? Exato. Leandro e Ricardo, muito obrigado por estarem passando por aqui e sejam bem-vindos. Vamos voltar mais vezes no Mundo Sertanejo, tá? E continue aí com sucesso no programa de vocês. Deus continue abençoando, abrindo portas para vocês, tá bom? Tá, que o sucesso é isso aí, é um trabalho formiguinha do dia a dia, né? Não é da noite pro dia, é trabalho, trabalho e trabalho. É gastar sola de sapato, viu? De degrau em degrau, né, Diego? Que isso, moço, satisfação estar aqui com você sempre. Com sucesso, meus irmãos. Que não vem na hora. Com certeza. Vamos cantar Uba Uba, que é o grande sucesso de vocês. Ora. Um dos grandes sucessos. Canto Leandro e Ricardo, Uba Uba. Sucesso, meus amigos! Valeu! Vamos lá! Mas tava me sufocando, sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir, até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender, o nosso amor passou da hora, cê vai me perder. Não vou chorar, viu, nem vou te procurar, meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro, todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro, se quiser ficar comigo, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar. Aguentava mais, tava me sufocando, sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir, até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender, o nosso amor passou da hora, cê vai me perder. Não vou chorar, viu, nem vou te procurar, meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro, todo dia

aí na cidade de Juara. Um abraço, Zé Canhoto, a Vanessa. Eles comandam o Tarde Sertaneja, inclusive tocando minha música aí, meu novo sucesso, Quero Você Pra Mim. Muito obrigado, viu, Zé Canhoto. O Osés Cordeiro, que comanda as manhãs aí da Rádio Difusora AM em Juara, Estadão do Mato Grosso. Meu amigo Taliba Gonçalves, em Juína, também no Mato Grosso. Meu amigo Alan Sérgio, também da Rádio ABC Shalom, em Cuiabá, Estadão do Mato Grosso. O Brasil inteiro ouvindo Mundo Sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano cantam Sonho de Amor. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Um abraço, minha querida Janete Matos, o Zé Antônio, Manfrine Gehrig, a Odete, todos os nossos amigos do coral Cantos em Cantos, a Marli Santos, todos vocês amigos de Guarapari, Espírito Santo, ouvindo o nosso programa pela Rádio Sim, Rádio Sim, que exibe o nosso programa e para todo o estado do Espírito Santo. Muito obrigado, viu? Meu amigo Ebert Souza, em Viana, Espírito Santo, não perde o programa. Todos os dias, às 14 horas, o nosso programa está no ar, aí pela Rádio Sim de Guarapari, para todo o estado. Muito obrigado a todos vocês ouvintes e estamos sempre à disposição também, tá bom? Vamos ficando por aqui. Vou cantar para vocês Me Dê Uma Chance, uma das músicas que marcam muito a minha carreira, né? Estaremos de volta amanhã com mais um programaço Mundo Sertanejo no seu rádio. Diego Valadares canta Me Dê Uma Chance. Tchau, Brasil!